Está com a palavra. Eu quero inicialmente cumprimentar o senhor presidente. No seu nome, eu cumprimento os demais vereadores, vereadoras e a comunidade aqui que nos acompanha. Eu já fiz na última semana um agradecimento a todos aqueles que nos acompanharam e faltou fazer uma saudação especial também à coragem e à força apresentada pela candidata Carmen, a qual sempre teve o meu respeito, né, e a minha admiração. Quero desejar melhoras ao colega Preto, né, tomei conhecimento agora, e te desejo tudo de bom aí para ti e para a Karine, e desejo que sejam brindados aí com a recuperação sem grandes transtornos e dificuldades. E dizer que nós seguimos a nossa caminhada, né? Uma caminhada de muito trabalho desses últimos 4 anos e sempre com muita crença no nosso município e, acima de tudo, nas pessoas do nosso município. Participar de uma campanha a nível de executivo é um desafio bastante interessante e bastante grande, o qual nos aproxima das pessoas, dos problemas das pessoas, e também nos aproxima e nos faz acreditar que temos boas coisas em Taquara em relação àquilo que faz as coisas acontecerem, que são as nossas indústrias e os nossos comércios, né? E, por consequência, também um interior extremamente produtivo e com muita capacidade ainda de ampliação e de força de trabalho. Então, isso nos faz acreditar em dias melhores, né? Temos por trás disso os desafios de resolvermos aqueles problemas que, ao longo desses últimos anos, foram aparecendo, foram criados e, de certa forma, foram ampliados. E desde já sempre me coloquei, sempre vou me colocar à disposição de toda a nossa sociedade para aquilo que for de melhor para as pessoas em relação a contribuir em orientações e em direções e caminhos a serem percorridos. Quero dizer à população taquarense que sigo à disposição, continuo fiscalizando, estamos com muitos problemas nas obras que foram iniciadas e que ainda não foram concluídas, e que estamos aí na cobrança do Executivo Municipal para que o mesmo se manifeste, levando informação para o cidadão, saindo do silêncio e aproximando o público das pessoas, as pessoas do público, para que todos nós possamos ter mais conhecimento e sabedoria de datas, de prazos, que dia nós vamos resolver esses problemas que foram iniciados num período eleitoral e que agora me parece que estão sem previsão de término, né? Duvido que só depois das eleições que se descobriu a falta de materiais e tudo mais. Então é isso, nossa população, ela clama, carece e necessita de mais obras, de mais serviços, de mais vida, né? Ao mesmo tempo, a gente também quer mais informações sobre os acontecimentos do dia a dia do hospital e do serviço da saúde para melhor servir e abastecer o nosso povo. Fico à disposição da nossa comunidade, à disposição dos colegas, para qualquer tipo de manifestação e de encaminhamento. Uma boa semana a todos os senhores e a todas as senhoras.